rápido, momento único. Noite com fuxo de tudo e dito as regras pro meu mundo. Madruga pelas ruas, indivíduo, sinto incrível, essência que exala nas palavras que eu digo. Acordo pros fatos que a vida não é um sonho. O lado humano não abandono interesses babilônicos. Aqui estou, mais um lupário, tático literário, hábil do que eu falo. Do meu mic até o seu rádio, não tão rentável, mas trabalho noite e dia. Procura tetramina, disciplina, beat rima. A ordem dos fatores, às vezes pode alterar o produto. Não deixa vir primeira imagem, depois conteúdo eu nem escuto. Pra mim são os verdadeiros desde cedo, herdeiro de velhos conselhos, 24 natais e janeiros. Esse formigueiro me mantém inteiro, entre mortos e feridos só se salvam os guerreiros. Tudo que eu sou, versos após versos, além do preconceito, além sem limites. Evolução sem danos, amigos sinceros, universo que eu vivo, beats após beats. Tudo que eu sou, versos após versos, além do preconceito, além sem limites. Evolução sem danos, amigos sinceros, universo que eu vivo, beats após beats. Agudo, médio, grave no estalhe, com a vibração no vale, decibéis invadem sua audição. Habilidade, capricho, seriedade, discurso da falsidade. Tu conhece logo, sabe a situação. Ação é feita, é via de mão dupla. Preze sua conduta, não se luta com falsas verdades. Mentira tem perna curta. Nessa passagem faço o melhor na busca, prezando o próximo estágio, visando cena futura. Por onde fui até e preservei senso lógico ao longo dos anos. Bem, amigos próximos, acumulei tudo que eu sei e eu te mostro. O efeito se propaga no delay hipnótico. Olhos no foco, o alvo flagrado não escapa. Vira rima cada cena rara, presenciada. Sou fiel a minhas palavras gravadas no tempo. E com o que eu penso, não dispenso ao longo dessa estrada.